das palmeiras. Onde andará, Deus sabe. Terá ferida alguma asa, terá parado de cantar. Sonha da terra das palmeiras, como me dói coração, como me mata o teu silêncio, como dás sol na escuridão. Amordaçada de amor forçado a se calar, meu peito guarda o sangue pranto que ainda por ti vou derramar. Talhada das mãos do mal vou te tirar pra dançar danças de outras terras e em outras línguas te acordar.